Olá, Ancuri! Temos mais uma novidade para o bairro, Feira do Empreendedor do Ancuri, localizada na Avenida Entrada Gavião, número 1305, próxima à entrada da Rua Projetada. Venha, participe! Acontece todas as sextas-feiras, de 18 às 22 horas, com muita coisa boa para você! Temos roupas, bijuterias, comida, artesanato, cosméticos e muito mais. Venha se fazer presente. Toda sexta, de 18 às 22 horas. Estamos esperando você. Olá, Ancuri! Temos mais uma novidade para o bairro, Feira do Empreendedor do Ancuri, localizada na Avenida Entrada Gavião, número 1305, próxima à entrada da Rua Projetada. Venha, participe! Acontece todas as sextas-feiras, de 18 às 22 horas, com muita coisa boa para você! Temos roupas, bijuterias, comida, artesanato, cosméticos e muito mais! Venha se fazer presente! Toda sexta, de 18 às 22 horas, estamos esperando você!